Company Sons Serviços. A loja com o mais completo mix de equipamentos é aqui. Chegou em Castanhal a loja que você esperava. Company Sons e Serviços. Com o melhor preço da cidade, modelo do Pará. Company Sons Serviços. Estamos localizados na Travessa Juarez Melo Meregliano, número 24. Atrás do ginásio de esportes do bairro do Jaderlândia. Tudo em som automotivo e profissional com o melhor preço de Castanhal. É na Company Sons Serviços. A loja que você esperava. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum, bum, bum, no chão. Essa aqui fiz pra novinha, e já tá na onda, desafia as duas amigas. Se vou virar dona, acabou, fica bum, bum, bum, fica bum. Alto-falantes, amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Vamos nessa, Renan! Detona, moleque! Na Travessa Juarez Melo Meregliano, número 24, atrás do ginásio de esportes do bairro do Jaderlândia. É muito rock na tua cabeça. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economize água, toma banho comigo. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economize água, toma banho comigo. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Pode crer, pode crer. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Pode crer. Pode crer, só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Pode crer, pode crer. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economize água, toma banho comigo. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Economize água, toma banho comigo. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Pode crer, pode crer. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Pode crer. E aí, Ronaldo? Company Sons e Serviços. A loja com o mais completo mix de equipamentos é aqui. Sons Serviços. Estamos localizados na Travessa Juarez Melo Meregliano, número 24, atrás do ginásio de esportes do bairro do Jaderlândia. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, troco sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. É muito safadinho. Todas as novinhas, todas serviços. Entre em contato pelo fone 3711-7651. Renan Mesquita, agora. Só pra chapar, não esquece o celular pro Snap gravar. É que o José Cuevo tem que ir lá. No camarote tá pronta e apronta e apronta. Ah, ela fuma e bebe, bebe, fuma, ela estiga os vagabunda. Mas não vai dar porque não faz parte do vô. Ela bebe, bebe, fuma, ela estiga os vagabunda. Mas não vai dar porque não faz parte do vô. Mas não vai dar. Ela fuma e bebe, bebe, fuma, ela estiga os vagabunda. Mas não vai dar porque não faz parte do vô. Ela bebe, bebe, fuma, ela estiga os vagabunda. Mas não vai dar porque não faz parte do vô. Shit don't change ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard. Alto-falantes, amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Localizados na Travessa Juarez Melo Meregliano, número 24, atrás do ginásio de esportes do bairro do Jaderlândia. O melhor DJ tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Renan Mesquita. Acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Você vai sentar por cima que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Toda pinha na potranca, tudo bom, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Toda pinha na potranca, tudo bom, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Já! Agora vai ser. Torini. Amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Crocodilo com as fugitivas do troco. Júnior Santorini. Drives, alto-falantes, amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Vou avisar pra vocês, sou MC Bial e vou botar no 16. Vou botar no 16, vou botar no 16, vou botar no 16. Seu famoso 16 toneladas. Na pressão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Company Som e Serviços. Estamos localizados na Travessa Juarez Melo Meregliano, número 24. Atrás do ginásio de esportes do bairro do Jaderlândia. Lohan, qual é seu signo? Eu sou transariano. Transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só pra ir baile de patricinha, mas quer espetar mandela, né? Aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Este é Company Som e Serviços. Entre em contato pelo fone 3711-7651. Seu namorado te largou, falou que não vai mais voltar. Por isso você me ligou, chorando pra guisar vavá. Que cansou de brigar, que vai se acabar a noite toda, jogando a polpa. Sem briga, senta aqui, menina, rebola e quica, amizade colorida não vai se apegar. Sem briga, senta aqui, menina, rebola e quica, amizade colorida não vai se apegar, não. Que canso de brigar, top, que a bicada é selada. Não mexe com top, que a bicada é selada. Não mexe com top, que a bicada é selada. Não mexe com top, que a bicada é selada. Júnior Santorini. Bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada. Chegou em Castanhal a loja que você esperava. Company Som e Serviços, com o melhor preço da cidade modelo do Pará. Company Som e Serviços, estamos localizados na Travessa Juarez Melo Meregliano, número 24, atrás do ginásio de esportes do bairro do Jardelândia. Vamos nessa, Renan! Detona, moleque! Na nossa tropa, é o seu concerto de chachá da nossa tropa. É o seu concerto de chachá da nossa tropa. É o seu concerto de chachá da nossa tropa. É o seu concerto de chachá. Vamos lá, DJ Sander! Company Som e Serviços. Tudo em som automotivo e profissional, com o melhor preço de Castanhal. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar. Pra eleger um assalto pelo, pra eleger um assalto forte. Mais valioso que ouro, mais valioso que nossa, nossa tropa. É o seu conselho de xoxó da nossa tropa. É o seu conselho de xoxó da nossa tropa. É o seu conselho de xoxó da nossa tropa. É o seu conselho de xoxó. O piroião, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sua pia, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia, toma, sua pia. Ativo e profissional, com o melhor preço de Castanhal. É na Company Som e Serviços, a loja que você esperava. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Company Som e Serviços. A loja com o mais completo mix de equipamentos é aqui. Canta na pressão, canta na pressão, canta na pressão. Júnior Santorini. Não mexe

conta do teu calor. Já junto com a família, ver o pop tocar. Ouvir o Mano Alice tocando canção de amor. Junto com Betinho, Pop, Mano e o que voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Marcas de equipamentos de som automotivo estão aqui. Renan Mesquita. Acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Júnior Santorini. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. A marca oficial dos DJs. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que é isso? Michael Douglas. I wanna love you every day and every night.

beijos de amor. Lembro de tudo em você, do teu calor, dos teus beijos. Company Sons e Serviços. Era tão lindo, tão especial, mas de repente você me abandonou. Amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não, mas você só mente não. Mas com o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não. E vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno. E não adianta chorar, vou marcar, te ver e não. Pode ligar, me implorar. Sei que a melhor tava aqui atizar. Quando era passado pra atacar, essa memória refresca. Te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só me ensinou. Mas você só me ensinou. Mas você só me ensinou. Drives, alto-falantes, amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Passando mal. Drives, alto-falantes, amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. Covarde, tô com vontade.

era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era doidão, não era tu que era doidão, não era tu que era doidão, não era tu que era doidão. Bebendo com mãe, fumando e bebendo, bebendo com mãe. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, você me oferece. Caralho, é o Paulinho da Dia. Pra caralho, tu senta, senta, tu senta pra caralho. Só eu. Drives, alto-falantes, amplificadores e vários acessórios automotivos você também encontra aqui. Company Som e Serviços. O bagulho tá doido, o bagulho tá desguiado. Com essa batida, bora no gingado. Com essa batida, bora no caqueado. Ei, DJ Lohan, solta a flauta. É possivelmente que mexe com a mente, quem tá presente. Company Som e Serviços. A loja com o mais completo mix de equipamentos é aqui. Company Som e Serviços. Entre em contato pelo fone 3711-7651. Tudo em som automotivo e profissional com o melhor preço de Castanhal. É na Company Som e Serviços. A loja que você esperava. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Serviços com o melhor preço da cidade modelo do Pará. Company Som e Serviços. Entre em contato pelo fone 3711-7651.